Eles querem me prender, mas eu não vou deixar. Vou quebrar essas correntes, vou me libertar. O meu povo já se uniu, o amor vai reinar. Invertendo seus valores, a cada dor chibatada, cada sangue na quebrada, cada mãe desesperada, polícia despreparada. A esperança joguei fora, toquei fogo no lixão. Quando a corrupção, mais inocentes morrerão. A cada fumaça que traga, cada luz que se apaga, cada saga que se acaba, cada boca que se cala. Mentira se propaga e vai vendendo valores. Propaganda de cachaça, esse é o circo dos horrores. Paranga vendendo comércio, ativando polícia que vem. Chega tirando contra, nada a favor, pra quem só sonha com a paz. Já fui roubado, mas só por policiais. Inimigo vem de graça, muito cuidado e cautela. Eu vi que o tempo passa e ele voa pela janela. Ouvindo cartola na caça, me passa outra cartela. A morte é inimigo, eu desprezo quem é ela. Isso eu faço pra minha rapa, pra rua e pra favela. O mundo é podre, é pior que cê imagina. Falta água e emprego, inflação na gasolina. Hipocrisia não é de hoje, é mato nesse mundão. Diz porque o álcool é liberado e a maconha não. Explica por favor, me disse onde engenho. Também não vejo amor, daqui de onde eu venho. Homicídio é quase diploma, no mundo que vive em coma. Coca-Cola que dilui seus ossos e você ainda toma. Oh, eu sei que é difícil, mas viver com amor aprendi que é do dom. Eu vou lutar pra vencer liberdade, pois eu sei que o som pode mudar meu caminho. E se um dia eu chorar, vou me libertar e amar. Que mesmo com lágrimas não tô sozinho. Esse é meu foco, no rap eu me coloco. Eu não devo nada não, então passa meu copo. Cuidado, a vida é tensa, mas não é tensa. O que cê pensa, me diz quanto alcança. Pesada e densa, coloca na balança. Treta imensa, encontra o caos que avança. O vento que sopra agora, sacode toda a poeira. Cuidado, não baixa o vidro, é salto na sinaleira. Onde aviões somem e bombas estouram. Quem sorri são homens e crianças são quem choram. O amor está perdido, é graça e recompensa. O ódio é conhecido, a guerra é uma doença. Sente incômodo, não vive aqui, quem não luta tem garra. População num cômodo e governo numa farra. O mundo estereotipado com lavagens cerebral, em pleno século 21 tem preconceito racial. A vida é curta, é, então curta o momento. A vida surta, surta, sem entendimento. Perdido, calado no tempo, sem noção, sem diretriz. Pensei se a vida é louca, também é uma meretriz. Escapei, fui por um triz. Nesse mundo em pane, se não fez por merecer, silêncio, depois não reclame. Mente materno, ódio profundo, por isso eu me interno. Sou desse mundo, sou um eterno, jamais será mudo. Invertendo valores, mudando meu rumo. Eu sei que é difícil, mas viver com amor aprendi que é do dom. Que eu vou lutar pra vencer liberdade, pois eu sei que o som pode mudar meu caminho. E se um dia eu chorar, vou me libertar e amar. Que mesmo com lágrimas não tô sozinho. Eles querem me prender, mas eu não vou deixar. Vou quebrar essas correntes, vou me libertar. O meu povo já se uniu, o amor vai reinar. Invertendo seus valores.